com 3 metros de altura, vestido de armadura, o gigante filisteu afrontava Israel. Dê-me um homem entre vós para comigo lutar, e aquele que perder, a sua nação servirá. A nação do que vencer, a sua nação servirá. A nação do que vencer. Israel desfaleceu, frente a frente ao filisteu, lá na terra de Dami, onde o povo acampou. Na guerra, na guerra, mas havia no recanto, cheio do Espírito Santo, um menino que disse pro rei: eu com ele vou lutar, vou lutar, vou lutar. Pega a armadura de Saul, veste a armadura em Davi, mas a armadura de Saul não serve, nunca vai servir. Mas a armadura de Saul não serve, nunca vai servir. Gigantes são bons.